Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Rádio TV Mundo Novo. Vai gravar isso aí. Muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio TV Mundo Novo. O meu nome é Max Sara e está começando mais um Feito Música. Vocês acabam de ouvir Um Trago, que é a segunda faixa do disco Passagem. Hoje é a 13ª e última edição dessa primeira temporada do Feito Música. E a gente vai finalizar essa etapa com uma cara cíclica. A gente vai receber o convidado que estreou as entrevistas que a gente fez por aqui. Ele é multi-instrumentista, arranjador, produtor e o compositor por trás da música que a gente ouviu agora há pouco. Hoje a gente tem a alegria de fechar a primeira temporada do Feito Música conversando com o queridíssimo Felipe Mancini. Fê, você tá aí com a gente? Tô por aqui. Grande Max, beleza? Massa. Fê, antes de tudo, muito obrigado por vir conversar aqui comigo no Feito Música. É uma alegria poder falar com você mais uma vez aqui. Ah, digo mesmo, cara. Muito feliz demais de participar da abertura e do fechamento, enfim, e entender todos os processos que aconteceram durante esses 13 programas, muito legal, fico contente demais, cara, pra mim é uma honra estar com vocês de novo. Massa, putz, demais. Bom, Fê, acho que eu queria começar te fazendo uma pergunta que eu fiz para algumas pessoas que passaram por aqui. Eu gosto muito dela porque ela, enfim, gera as respostas mais inusitadas e diversas, que é como começa a sua vivência com música. Cara, ela... Desde pequeno, na verdade, eu comecei a tocar guitarra. Meu primeiro instrumento foi guitarra. Eu queria tocar bateria, mas não rolou, né? Enfim, era minha vontade, mas eu já armava as coisinhas para tocar bateria em casa quando era pequeno, ali as almofadas, as latinhas de Nescau, de Sim, fazia total. minha ouvindo, tentando imitar o John Bonham do Led Zeppelin. Imagina, eu tipo 10 anos tentando fazer as viradas do John Bonham com um palitinho e uma latinha de Nescau. Mas eu achava aquilo fascinante, assim. E aí eu acabei querendo tocar bateria, mas era um instrumento caro, grande, barulhento. E aí acabei indo para guitarra com 12 anos, mais ou menos. Aí, enfim, toquei guitarra, estudei guitarra um tempo. Aí depois fui pro violão, naturalmente, assim. Acho que, sei lá, essa coisa do ir ficando cada vez mais velho, vai abrindo outras sonoridades. E o mundo acústico foi chegando mais forte. A música brasileira foi chegando mais forte. Total. E foi abrindo para várias coisas. Aí eu acabei fazendo violão popular ali na IMESP, na escola de Música do Estado. Muita gente legal se formou ali, conheci muita gente ali, enfim. Que é uma escola que está sendo desconstruída, infelizmente, né? Pelas políticas públicas que, ao invés de ela crescer, ela encolheu. Fecharam unidades. Uma época que eu estava lá, já houve corte de professores, diminuiu carga horária. Mas ela ainda sobrevive lá na Luz. Enfim, ali me abriu a cabeça para um monte de coisa e tal, e aí depois eu continuei caminhando, explorando outros instrumentos, outras sonoridades do mundo também. Essa música que a gente acabou de ouvir, Um Trago, ela tem uma coisa meio, uma sonoridade meio do Oriente, né? Meio cigana, meio balcã, eu gosto disso, enfim. E aí foi isso, assim. Inclusive o baixista dessa música é o Bira foi baixista do Mauaca, que é um grupo que faz muito esse trabalho, o Bira é um cara que eu gosto muito, e a Rabeca é do Bruno Menegatti também, que é um cara que transita em sonoridades que vão desde a música caipira até músicas também do mundo, ciganas e coisas nesse sentido, assim. Então, enfim, tô nesse processo, tô nadando aí. Total, demais. E suas experiências com composição, como é que começaram? Cara, eu acho que desde que eu comecei a tocar, primeiro, eu até tinha umas crises, assim, porque eu não era muito de ficar tirando música, e era uma coisa que todos os professores falavam para eu fazer, e hoje, inclusive, eu entendo a necessidade de fazer, e faço mais do que antes. Sim. Mas eu, para mim, a necessidade de tocar sempre teve atrelada totalmente à necessidade de compor. Claro que quando eu era mais novo, eu não tinha essa noção do que era compor e tal. Mas eu ficava lá com a guitarra fazendo escala, tentando achar coisas. Eu acho que isso é muito de cada um. Tem gente que demora para achar, né, o caminho da composição. Tem gente que, inclusive, não quer, normal, quer fazer outras coisas, né, interpretar. E que também é uma arte bacana, entender, achar o som e tal. Mas, para mim, eu acho que a composição era o que batia mesmo, assim, e é o que bate até hoje. Quando eu pego um instrumento, na verdade, antes de tocar qualquer música de alguém, eu começo a fazer coisas minhas, improvisadas, e tento criar alguma coisa ali. Eu acho que é natural, não é uma coisa que eu me forço a fazer, mas para mim a música ela é composição, sabe? É composição e improvisação. Para mim, pelo menos, o que mais bate para mim é isso, assim. Putz, isso é muito bacana, né? Esse começo da relação com o instrumento já tá ligado à criação, né? Isso é bem, bem interessante. Porque talvez desmistifica um pouco o lugar da composição, que talvez se você for mais velho, né, e pensar, putz, e se eu me propor a compor uma canção, né, talvez isso já venha com um peso que enfim, pode ser bem, bem paralisante para algumas pessoas, né. Exatamente, Max, concordo total, cara, porque eu já vi entrevistas de grandes intérpretes, assim, de violão brasileiro que não compõem, né? Já vi mais de um até. Que tem. Porque é isso, acho que o cara. De repente ele chega num ponto que ele já interpretou tantas coisas grandes, assim, né? Desde a música do mundo, a música brasileira. E quando ele vai compor já mais velho, aquilo de repente tem que ser algo tão grandioso na cabeça dele quanto aquilo que ele interpreta. Sim, puxa. E é difícil, né, cara? Porque como é que você chega? Você não vai chegar, porque cada coisa é uma coisa. A gente nunca vai. Se eu tentar compor que nem o Tom Jobim, vai sair um negócio horroroso, porque eu não sou o Tom Jobim. Pelo simples fato de que, né? Total. Vai ser uma cópia mal feita, né? Mas isso é um lugar bem interessante, né? De pensar a composição, porque querendo ou não, é esse, de certa forma, é um tentar se encontrar, né? Também, assim, por um meio de expressão bem genuíno, né? Eu acho. Tem muito a ver com como a gente enxerga o que a gente é mesmo. Total. Eu acho que a composição, acho que todo o processo artístico, né? Acho que você sabe bem disso. E tem a ver com a forma como a gente vai se entendendo. Tanto que ele muda, né? Ao longo Sim, da sim. vida. Se você pega um grande compositor, por exemplo, na música, se você pegar esses caras que conseguem trabalhar por anos, né? Às vezes a gente tem no Brasil exemplos, né? Tipo, que vão, sei lá, desde dos mais famosos, tipo Gil, Caetano. Tem uma galera que tá mais sempre ali no independente e tal, mas são pessoas que estão compondo às vezes 20, 30, 40 anos, e você vê que muda algumas coisas. Tem muitas coisas que ainda são caminhos parecidos, mas você vê que existe uma maturidade de criação, não só em letra, mas em arranjo, em formação de banda, que é o enxergar Total, mesmo, né? total. Se enxergar e ver quem você é. Esse negócio é muito louco, né, cara? A gente fica pirando nisso, e eu acho que é um processo de autoconhecimento maravilhoso quando você para questionar, cara, que eu tô compondo isso por quê? Será porque eu tô querendo chegar em algum lugar que alguém já chegou? Será porque eu acredito mesmo nisso? Será porque eu me identifico com algum lugar do mundo que eu não sei por que exatamente que eu me identifico, mas será que tem algum Sim. DNA meu que tá ali naquele lugar e eu não sei? Né? Dá para ficar meio maluco. Dá pra ficar completamente pirado. Nossa, e conta um pouco pra mim, como que é o processo inicial das suas composições de uma forma geral, assim, como costuma ser o estopim dos seus momentos de criação sonora e estruturação de sons, assim? Cara, geralmente sai do violão, que é um instrumento que é mais meu amigo, assim, digamos, tecnicamente, que é o que eu mais esforcei para que ele seja, porque fosse meu amigo também. Não é uma escolha exatamente dele, é uma escolha mais minha, mas enfim. Total. Tecnicamente eu consigo me virar um pouco melhor nele, mas são de improvisos feitos no violão, e aí. Eu começo a tocar várias vezes aquela coisa, às vezes você não tem muito tempo para conseguir. Ah, fiz um improviso que eu gostei, e aí isso pode virar uma composição, e eu não consigo repetir aquilo para lembrar. Ou eu escrevo, né? Hoje em dia eu tenho um pouco mais facilidade de escrever música, ou eu gravo, né? Que é um jeito hoje em dia muito mais acessível, porque sempre tem um celular perto, vai lá e pá, dá um rec, depois só tirar o que você tocou. Mas ele sai sempre de uma possibilidade de improvisação, sempre dessa situação de improvisação. E é de espírito do dia mesmo. Tem dia que você tá. Eu já percebo que os dias de introversão são os dias que eu componho mais, sempre, assim. Sei. Dias ou que você não tá muito a fim de ver, falar com pessoas, ou que tá meio cabisbaixo, meio triste com alguma coisa, sei lá, a energia não tá exatamente. Geralmente é aí que, pelo menos para mim, bate, eu componho mais na operando com a energia, uma energia mais, digamos, não sei se triste é uma boa palavra, do que exatamente com eu tô mais eufórico, né? Sei. A minha música bate mais nesses momentos, assim. Acho que é uma necessidade talvez de colocar a comunicação em algum lugar, né? Acho que tem isso, assim, mas ela sai geralmente do violão em possibilidades de improvisação, né? Sei. Isso é Sempre. bem, bem interessante, Fê. Pra mim, principalmente, porque acho que eu nunca tive essa experiência de compor algo a partir de uma improvisação. E acho que tem um pouco a ver com essa experiência. Não sei, né? Me corrija se eu estiver errado, mas escutando o que você conta da sua experiência de vivência com música e com composição ser tudo um pouco misturado e você novo, não sei, talvez a ver com uma liberdade, de criança, talvez, né? Assim, do brincar com o instrumento que pode ter muito na improvisação, né? Na verdade, na minha opinião, deve ter a coisa lúdica da brincadeira e da experimentação, né? Eu acho que sim. Tem uma coisa que faz a gente muito diferente é com como é que é o seu contato, os professores que a gente se depara durante a vida. Eu tive vários, mas o meu primeiro professor, ele era um cara completamente maluco e que uma das primeiras coisas que ele me falou foi, me passou lá um desenho de uma escala, né? Uma escala muito usada na improvisação do blues e tal, que a gente chama pentatônica. E passou lá rapidamente assim os desenhos da pentatônica e tal, e aí ele chegava lá, pegava o violão e tocava lá uns acordes e falava, improvisa aí. E ficava fazendo aquilo, a aula às vezes era só isso, sabe? Tipo, ele ficava lá meia hora ouvindo uma criança tocar e... Então, desde, acho que esse cara despertou isso, assim. Talvez se eu tivesse... Eu não sei. A gente nunca sabe o que teria acontecido. Mas, com certeza, ele é um cara que abriu esse caminho rapidamente. Mas, talvez, se eu tivesse tido um professor com uma linguagem mais formal, mais executora, talvez não tivesse sido assim, né? Eu não sei. Mas, provavelmente, não, assim. Eu acho que demoraria mais para eu encontrar. E então, isso que é legal, né? Quando você vê com um cara... Porque... Até saindo um pouco, né, mas acho que tem tudo a ver com o que você perguntou, eu acho bem massa esse caminho da conversa, assim, que é essa diferenciação mesmo que a gente tem na forma de estudo, né? Se você pega... Como eu flertei um pouco com o mundo acadêmico, mas pouco, assim, porque a mestre não tinha nada de academia, era prático, mas eu cheguei depois a fazer um pouco de universidade e tal, mas acabei não me adequando tanto a esse universo, porque é um universo muito da formalidade. Eu acho que seria muito interessante, e teve professores que fazem isso, e tem gente que tem um trabalho maravilhoso, eu conheci alguns que fazem o trabalho da música erudita, música, né, que a gente chama música clássica, junto com a improvisação. Mas tem muito dessa linguagem que, às vezes, é uma linguagem só da execução. E eu tenho certeza que tem um monte de gente ali que está executando que poderia fazer um trabalho de improvisação maravilhoso ou de composição, e aí ganharia muito, não só no Brasil, mas no mundo todo, com novas possibilidades, sabe? Mas, às vezes, o direcionamento... principalmente do estudo acadêmico formalizado, é um direcionamento muito pensado pelo viés da execução. E aí é isso que a gente falou agora há pouco, né? As pessoas acabam não se deparando, infelizmente, com essa maravilha que é poder improvisar e, posteriormente, criar, que é, para mim, que faz mais sentido mesmo na música, assim, né? Que é onde, pelo menos, eu acho que ela é mais libertadora nesse lugar mesmo da criação. Mas, enfim, não sei. Talvez se esse professor não tivesse, voltando à sua pergunta, não tivesse me estimulado, teria sido diferente, provavelmente. Sei. Isso com certeza, né? Acho que... isso, né? Acho que relacionando com um pouco do que você acabou de falar, é próprio da música popular, né? Da prática popular da música, a experiência que você tem com o outro, do aprender, né? E essa liberdade deve ter sido bem interessante. Não sei, né, tantas histórias que a gente escuta do oposto, né, pessoas que foram atrás de alguém para ter aula de música e desistiu justamente porque se sentiu totalmente engessado, né, encontrar alguém com um método muito rígido e, enfim, com uma visão do ensino de música um tanto antiquada, né. E a pessoa, às vezes, acaba desistindo até, né? Ou tendo questões para a vida inteira como músico, né? Enfim. Exatamente. Tem isso. Eu, inclusive, dando aula, né? Que eu também dou aula de música, eu já me deparei com várias e várias pessoas que me disseram isso, que você acabou de dizer. Quando era pequeno, me botaram para fazer aula, sei lá, né, de algum instrumento específico. Mas a aula era muito rígida, muito formal, tinha que ficar tocando umas peças de coisas que eu não conhecia, que eu não queria, e era, o que a pessoa quer dizer era que a aula foi totalmente focada na execução, e ela, naturalmente, porque muitas vezes a criança ainda não tem aquela paciência de sentar e falar, isso aqui vai sair, eu vou fazer isso horas e horas, porque é um processo que pode ser cruel, pode ser bem chato, se a pessoa não tiver muito a fim de fazer aquilo. E às vezes o professor, como você falou, tem um método já pronto e infelizmente não enxerga o que cada um tem, porque cada pessoa é um universo, né, cara? Cada pessoa tem uma vontade mesmo, assim. Sim. E ainda se tratando de música, né, que, querendo ou não, pelo menos ao meu ver, uma das bases é uma comunicação, né? É uma forma que você se comunica com o mundo, com as pessoas, enfim, com as coisas até, né? Então é realmente complicado não ter, enfim, ser calado de certa forma, né, nesse processo. É triste, exatamente, eu acho que isso pode influenciar inclusive em outras formas de estima que a pessoa tem durante a vida toda em outras áreas. Com certeza, também acho. E Fê, pensando, você trabalha assim predominantemente com composições instrumentais, né? Isso é uma coisa que eu queria muito conversar com você também, por ser um campo de atuação que eu tenho pouquíssima experiência e me interessa muito, sabe? Ouço bastante música instrumental, mas não consigo compor, ou enfim, não me meto a compor, né? E eu queria te perguntar, queria que você falasse um pouco sobre como é esse processo de criar narrativas sonoras, né? Histórias sem palavras, e que pra mim é muito curioso. Mas você já compôs pra teatro, não? Trilha? Trilha, mas aí é isso, eu sinto que são sonoridades seguindo uma outra narrativa, né, uma narrativa... Sim, que já chega com contexto, com um roteiro, né? Total, total. Total, a trilha tem essa questão, né, você contextualiza, que é um trabalho gostoso, muito gostoso de fazer, muito, mas claro, demais. você já tem um briefing já, né, um sentimento, já que você sabe que tem, qual vai ter que ser passado, né? Sim. Pois é, cara, essa coisa da música instrumental, essa pergunta é ótima. E eu já vi várias pessoas tentando responder isso, outros músicos da cena instrumental que eu admiro e tal. E eu percebo que ninguém consegue muito dizer como é que é isso, porque... principalmente as coisas dos nomes, né? Às vezes as pessoas perguntam, como é que é o nome, pra dar o um nome pra música? Isso, putz, é uma grande, cara, questão pra quem não faz música instrumental entender de onde que vem os nomes. Total, porque às vezes o nome é qualquer coisa, você faz um negócio e fala, puta, eu preciso dar um nome. Às vezes o nome é o sentimento que você tá tendo. Você fala, nossa, essa música, eu entendi que quando eu tava compondo ali era isso e tal. Mas várias vezes também não. Várias vezes você fala, puta, eu tô compondo isso porque eu acho bonito, tá gostoso, tá massa. E aí depois, cara, o que é isso, será, né? Que o nome que com eu vou dar. Com certeza. Nesse sentido, eu acho sensacional aquele álbum do Moacir, o Coisas. Né? Exato. E então, é perfeito, meu. Que ele só fala coisa um, coisa dois, e ainda fora de ordem. Então você fica maravilhosamente desnorteado escutando o álbum. Exato. E se tornaram clássicos, né? Então, coisa número 5. Você fala, pode crer, esse sonho é massa. Isso é muito bom, assim. Total. Cara, mas assim, eu tento. Quando eu consigo casar o conceito no mesmo tempo do fazer a música, quando esse sentimento existe, ele vem... Geralmente eu dou nomes que associam alguma coisa que é... Tipo um sincretismo, alguma questão colocada, uma região do mundo, ou um sentimento que eu tenho por alguém. Sim. Por exemplo, essa música que você colocou, a primeira música, Um Trago, ela, pra mim, ela me tem um gosto de cigarro de palha, assim, sabe? Uhum. É como se eu tivesse... É uma coisa meio eu fumando um cigarro de palha num lugar árido, sabe? Uma coisa, eu não sei, ela tem esse cheiro da palha queimando, assim, do cigarro, não sei, não sei te explicar muito bem. E ao mesmo tempo, sei lá, me lembra um pouco um trago de cachaça também, ela tem, pra mim ela tem esse gosto. Não sei por quê. É muito subjetivo, acho que tentar explicar isso é uma coisa que... porque isso, a canção, né, a canção, quando a gente, né, tem letra, ela vai ter um enredo, ela vai ter um dizer para aquilo. Agora, a música instrumental é o que a gente fala, ela é uma obra aberta, né, dentro da semiótica, as pessoas falam muito isso, esse conceito de obra aberta. A obra aberta é aquela coisa onde, é aquele tipo de processo artístico onde cada pessoa entende de um jeito. Sim, com certeza. Né? Com certeza. Se eu te falar, pô, essa música naquele momento tem isso, eu quis dizer aquilo, você vai falar, nossa, eu saquei de outro jeito, tenho certeza. Sim. Que isso. Com certeza, Não, isso realmente é uma discussão que eu acho muito interessante, assim, porque realmente a canção, ela tem essa coisa da palavra, dessa semântica inevitável, né? Mesmo quando são, né... Não sei, mesmo quando são letras mais que trabalham mais com imagens, talvez um pouco mais abstratas, mesmo assim as imagens elas vêm direto, né? Elas aparecem na sua cabeça à medida que a pessoa canta e isso já te... Enfim, acho que faz você fazer associações mais diretas e que na música instrumental essas associações são feitas talvez por esse lado mais sinestésico que você descreve, né? De sensações, cheiros, e aí você vai para a memória, né? Exatamente, exatamente. E um desafio, agora até focando mais na sua pergunta, essa questão da composição, né? Que você falou, pô, eu nunca compus com o viés da música instrumental. Eu acho que são... Às vezes eu faço arranjo, eu estou produzindo agora 3 trabalhos, na verdade, para cantores. Sim. Que agora vou dar uma pausa agora em dezembro. E aí é um processo, né? E aí geralmente eu gravo instrumentos, violão, né? E passo para outras pessoas gravarem outras coisas. O que eu percebo, assim, O papel é totalmente diferente. Quando você tem alguém cantando, claro, e aí o significado, como você falou, pode ser subjetivo, uma obra aberta mais do que outras coisas, né? E é mais legal até quando tem, é mais subjetiva, porque Sim. cabem interpretações diferentes. E a gente tem mestres no Brasil que fazem isso de uma forma incrível, assim. Mas o papel da instrumentação é ela tá ali, contextualizar, de certa forma, né, conversar com aquilo, contextualizar não é uma boa palavra, mas conversar com aquilo, ou seja, ajudar aquilo a dar mais sentido, mas, de certa forma, não atrapalhar também aquela poética. Com certeza. Então, né, você vai fazer uma mixagem ali para uma canção, claro, você tem que tomar cuidado para ver se o violão não está operando no mesmo região de timbre do que a voz da pessoa. Sim. Né? Não é nem volume, às vezes o timbre está atrapalhando alguma coisa que a gente não está conseguindo entender a letra. Né? Ou você mixou a voz da pessoa muito grave e aquele grave está fazendo com que a entonação das palavras não seja clara. Tem toda uma questão de fazer um trabalho para que aquela poética seja respeitada, né? E a gente consiga colocar o instrumental para embelezar, para conversar com aquilo, mas sem que a gente tire o primeiro plano, que é a voz. Agora, na música instrumental, ela tem outra coisa, porque eu posso compor uma melodia no violão e pedir para um flautista, um clarinetista gravar uma outra coisa, mas de repente na mixagem eu posso falar, né, ou no ensaio, né, a gente pode olhar e falar, pô, de repente essa melodia é mais legal vir para frente do que a que eu estava fazendo. Sei. Porque a gente não precisa ter esse, né, você pode, cara, eu posso, sei lá, dentro do arranjo você vê que, puta, é muito mais legal essa linha de baixo prevalecer mais do que a linha melódica que eu tinha pensado inicialmente, ou de repente a percussão vir mais do que... Não sei, tem possibilidades infinitas de conversas entre os instrumentos, porque não existe tanto essa hierarquia, né, que com a canção certeza. Coloca. Né? É, acho que esse é o grande ponto, talvez, essa grande diferença da composição de um e outro. É interessante, né? Você consegue pensar, talvez, sonoridades mais horizontais, de certa forma, né? No sentido de hierarquia mesmo, né? Dentro de uma música, perfeito. Um arranjo. Isso é bem, bem interessante. É, perfeito. Exatamente isso. É fascinante, é fascinante. Bom, vamos escutar mais uma música então, Fê. É, a gente falou Beleza. De nome, e essa eu acho um nome muito bonito, que é Jardim de Muitas Infâncias. Vamos escutar Diga lá, Fê. Não, depois eu falo dela, porque essa, o nome tem um porquê do nome, sim, nesse aí. Mas depois eu falo. Massa! Então, fiquem por aí que vocês vão descobrir o significado de Jardim de Muitas Infâncias. Thank you. Rádio TV Mundo Novo. Muito bom, essa foi Jardim de Muitas Infâncias, do álbum Passagem, do Felipe Mancini, que está conversando aqui com a gente hoje no Feito Música. Fê, fala pra gente um pouco sobre essa composição específica, o Jardim de Muitas Infâncias. Cara, essa música eu gosto muito, assim, das minhas preferidas desse trabalho, do Passagem. Ela é demais. Ela é... E de muita gente, essas pessoas em geral, elas... Engraçado que, pensando no sentido de captação e mixagem, ela é uma das mais problemáticas, né? Sempre por causa do tipo de equipamento que foi usado, era um violão mais antigo, ela foi uma das primeiras músicas sendo gravadas, mas, por outro lado, o resultado final eu acho que é um dos mais bonitos, porque a composição, eu acho que ela é... E essa composição, na verdade, ela é uma dedicatória, assim, para... Existe... Né, uma casa lá em Belo Horizonte dos tios da Gisele, minha esposa, e enfim, quando eu conheci essa casa já todos estavam bem mais velhinhos, assim, né, e é uma casa que faz muito parte da história da família deles, assim, então de várias gerações, né, a minha esposa ela é a mais nova de 6 irmãos e ela tem 45 anos, então ali tem um jardim maravilhoso, né, que é esse jardim que eu chamo de jardim de muitas infâncias, porque esse jardim viu muitas pessoas crescerem e outras pessoas da sequência crescerem, e então é uma homenagem à vida, à passagem das pessoas por essa vida, enfim, muitas já não estão mais naquele jardim, na verdade, todas as pessoas que estavam naquela casa já não estão mais, mas a memória fica, né? Sim. E essa música é uma homenagem a isso, essa memória, essa coisa que tem. E ela é interessante ser em Belo Horizonte, porque mineiro tem uma memória familiar grande. Gosto muito, inclusive, da grande família mineira, grande forma de relação mineira, assim. E é isso, essa música ela é uma homenagem a isso, ela passou... Com certeza ela foi construída com essa vontade de passar um sentimento de beleza e pureza, assim, sabe? Puxa, demais. Que bonito isso, Fê. Não é à toa que resultou nessa música e nesse nome, os dois. Acho que sim. Muito bonitos, demais. E aí, Fê, eu queria conversar um pouco com você, pedir para você contar sobre o processo de gravação do seu álbum Passagem. Desde, assim... do começo dele, né, o surgimento das composições, como você falou, por exemplo, agora do Jardim de Muitas Infâncias, até as etapas assim, de entrada no estúdio, processo de arranjo, como é que foi essa experiência de ver as suas composições, né, ganhando outros sons e outras caras, né, e outras estruturas. Conta um pouco pra gente sobre esse processo. Tá bom, essa pergunta nossa, ela tem tantas possibilidades, vou tentar dar uma resposta para não ficar com o meu tempo inteiro, daí de tempo. Porque esse disco foi um processo louco, assim, eu comecei a compor muitas coisas, já tinha muitas coisas compostas, e quando eu decidi, falei, pô, eu vou gravar um disco, porque eu já tinha gravado discos com outras bandas, com outras pessoas, acompanhando outras pessoas, e eu falei, pô, vou fazer o meu trabalho, eu tenho um monte de coisa aqui, eu tenho um home studio, eu gravo minhas trilhas sonoras aqui, por que não, né? Sim. E aí eu comecei a gravar, mas aí é isso, naquela história que a gente estava falando no começo, de, tipo, quem sou eu, que música que eu faço, né? Eu comecei a questionar muitas das composições que eu tinha e tentar entender até que ponto que aquilo era meu de verdade, né? Tanto que algumas coisas eu desfiz, assim. Eu acho que esse processo de gravação desse disco foi um processo de autoconhecimento... extremamente necessário para mim, assim, porque eu comecei a entender, cara, o que, que você realmente gosta? E se você gosta, tudo bem de ser estranho, porque eu sei que esse disco ele tem um teor de estranheza, ele é um disco que ele pode soar fora um pouco do mundo tonal, ele, inclusive, tem coisas atonais, tem coisas modais, eles têm coisas que são um pouco diferente do sistema de música que a gente está acostumado a ouvir no Ocidente em alguns momentos. E eu entendi que isso era ok, assim, eu tive que entender que era ok, porque... você não pode fazer música querendo agradar as pessoas porque você está se traindo, na verdade. Então eu entendi que o processo era das composições, muitas delas, por mais estranhas que fossem, era aquilo que eu queria fazer, aquilo essa e esse sentimento que eu trazia dentro. E aí o trabalho de gravação foi eu muito solitário no estúdio, gravando muitas coisas. E se gravar, porque esse disco eu gravei, eu mixei e eu masterizei, né? Caramba! Eu fiz Nossa, todo o processo dele. Nossa, eu não sabia disso. Eu me gravei e eu mesmo fiz as inserções dos outros músicos. Foi interessante porque algumas coisas eu escrevi a partitura toda, sim, cheguei a escrever todas as partes. Outras eu simplesmente cheguei para a pessoa e falei, vou dar rec, improvisa aí, cara. E faz o que você quiser. E as duas coisas funcionaram. Às vezes eu ouço e falo, é mais legal quando você tem a liberdade de dar para o músico as coisas, de fazer o que ele quer. Isso é uma coisa que eu aprendi também. Que eu acho que a tentativa de ter o controle da sua ação é uma das piores coisas que a gente pode fazer, não só na música, como na vida, assim. Quando a gente se relaciona com outra pessoa, quando a gente é casado com alguém, quando a gente é amigo de alguém, quando a gente divide casa com alguém, você tentar controlar a situação sempre vai dar errado, porque as situações, elas não dependem da sua vontade, elas dependem de um processo que é um processo vivo. Esse cara, não adianta, assim, se você chega para o músico e você sabe que aquele cara sabe improvisar, sabe que aquele cara tem o que dizer, mas você fala para ele, faça isso, você está perdendo, sabe? Você está deixando de ter... por exemplo, essa Jardim de Música de Infância é uma música que eu gosto muito da inserção da Rabeca. Sim, total. Né, do Bruno. O Bruno Menegatti, um rapqueiro de mão cheia, assim, um cara que já tocou com muita gente, enfim, ele é um cara, sabe muito de música, é um queridíssimo. E, cara, falei pra ele, a música é essa aqui, chamei ele em casa um dia, a gente tocou a música umas 3 ou 4 vezes. Ele sacou rapidamente a música, assim, e fez as inserções que são muito bonitas, que se eu tivesse escrito, eu tenho certeza que não teria ficado com essa beleza que é dele, né? Essa beleza ele trouxe, assim. Total. E é muito legal, né? E aí é isso, assim. E o processo disso que foi esse, né? Primeiro, muito solitário, e depois trocando com outros músicos, que é muito legal quando acontece isso, que as pessoas podem dar outra contribuição que você não imagina para a coisa, assim, né? Então, eu comecei o disco tentando escrever, querendo ter esse controle das coisas, que é natural também. Sei lá, foi meu disco, eu vou escrever as partes e tal, que não consigo fazer tudo no violão, então eu vou distribuir isso no clarinete, na flauta, na rabeca e tal. Sim. Bicho, tem um ponto, até um certo ponto, que você escreve os temas, mas depois eu percebi que funcionava mais quando deixava fluir. E aí é isso, tinha as pistas todas, eu fiquei meses mixando esse negócio. Já não estava entendendo mais nada, só estava viajando, se estava tudo estranho pra caramba. A Gi ouviu esse disco, sei lá, 7 vezes, que eu falava, ouve aqui, vê se tá em vários sons, né? Porque aí você tá com um trabalho de mixagem grande, né? Aí você fala, pô, será que não tá sobrando esse baixo? Aí você vai lá, bota no som da sala, aí você bota no celular, aí você bota no fone, aí você bota nas caixas. E manda pros amigos, fala, ouve aí, vê se não tá estranho. Sim. E aí foi isso, mas foi massa. Eu acho que, cara, foi um trabalho necessário, uma das melhores coisas que eu fiz na vida foi a decisão de ter feito esse disco. E eu sei que eu já olho pra ele e falo, puta, hoje ele seria totalmente diferente, mas que bom. Com certeza, com certeza. Que bom. Mas ele é de 2019, né? Sim, sim. É bem interessante isso, né, Fê, que você falou lá no começo, né, que as composições vêm de momentos e de dias, mas de introspecção, e você, de certa forma, deu continuidade a isso, né, tomando para você essa produção independente de vou gravar, vou mixar e masterizar, né, bem, bem interessante isso, porque fica realmente com a sua cara, né? Assim, inevitavelmente, claro que tendo as pinceladas de outros músicos, né? E propostas, mas querendo ou não, fica também um disco de introspecção, né? Assim, de você fazer na sua casa, no seu estúdio, que é esse ambiente de criação e de trabalho, bem interessante. Tem esse lado. Os timbres são exatamente os timbres que eu quis tirar e tal. Mas tem essa coisa do é perigoso isso que eu fiz, né? É uma coisa que eu acho que funcionou, assim, Mas eu sei que existe um perigo nisso, porque é a mesma coisa que você escrever um livro e não dá para ninguém revisar, né? E já querer publicar. Entende? Por isso que geralmente quem mixa não é quem compõe, né? Porque às vezes você precisa de um outro olhar de alguém para falar alguma coisa que você não está percebendo mesmo. Enfim, Sim. é um risco. Mas ao mesmo tempo, acho que foi um risco que eu corri. Eu sei, ouvindo ele hoje, eu sei que tem coisas que eu mudaria dele, assim, já, mesmo ele sendo um disco de 2019. Na verdade, finalizou em 2018, mas eu lancei em 2019. Mas eu sei que tem coisas que hoje eu já olhava, nossa, eu já olharia de um jeito muito diferente para isso, mas, como a gente falou, os processos estão em transformação, né? Faz Com parte. certeza. É. Totalmente. Que bom, né? Que bom, porque Que senão bom, é. estaríamos fazendo a mesma música todos os Exato. dias, todos os meses, todos os anos, e isso não ia ser bom para ninguém, Pra ninguém, né? exato. Nossa, com certeza. É demais isso, Fê. É realmente. Mas é interessante também você. Porque você conta dessa escolha, mas que ela também não veio de uma vontade de controle, né, sobre o processo e sobre o que ia sair disso. Então, não sei, me parece que faz todo sentido como um álbum de música instrumental também, sabe? Você tá lá querendo, assim, com as, né, meio tomando a rédea, mas também deixando o cavalo correr solto, né? Isso é bem, bem interessante. É, eu acho isso, cara, sei lá, mas eu vou fazer meus 42 anos já já, assim, e o processo da estrada é um aprendizado constante. E eu, uma coisa que eu cada vez percebo mais na música, em tudo, na vivência da vida, e é que deixar fluir, claro, né? Quando as pessoas têm responsabilidade também, não é um papo hippie de, ah, não, deixar fluir o universo, não. A Sim. gente faz as coisas acontecerem, a gente corre atrás, a gente tenta ter, né, conversar com as pessoas e fazer tudo, mas ao mesmo tempo tem um limite ali de você não tentar fazer com que as coisas sejam exatamente como você quer, sabe? Porque, e aí essa coisa do controle de, e você tá certinho, isso faz todo sentido quando você faz a música instrumental, porque a música instrumental, claro, toda música é, mas a música instrumental ela tem que ser uma troca, né? E essa coisa do tocar o violão sozinho, que é uma coisa que eu já fiz muito também, às vezes pode parecer tenebroso também. Já vi muitos amigos que têm essa concepção, e eu já me senti muito nervoso também antes de tocar sozinho, porque a troca é com você mesmo, sabe? Com certeza. Não Então, tem para onde fugir. não tem. E quando você tá só você mais um, eu já toquei informações várias, inclusive com esse disco e antes desse disco, eu já toquei violão e clarinete, violão e rabeca, violão e baixo acústico, muito com Bira, Paulo Bira, que é um músico que Sei. eu respeito máximo, assim. Já toquei informações de duo, inúmeras vezes, eu mais um violonista, enfim, muita gente, né? E acompanhando cantores também, várias vezes. E tem mais uma pessoa, já divide muito mais esse anseio, né? Mas quando você tá sozinho, é uma coisa que também me fez aprender, assim, quando você vai tocar violão solo, se você tende a também tentar ter esse controle sobre todas as coisas, você comete um grande erro, porque você deixa de se divertir. Sei. E isso é uma questão, né? A música nunca pode, quando eu penso nisso, assim, né, tendo as suas questões financeiras ou não, ou, né, a gente sabe que trampar com música e sobreviver disso é um processo que não é fácil, depende de muita correria mesmo, assim. Eu Sim. trabalho, porra, às vezes eu trabalho segunda, domingo, 8, 9, 10 horas por dia, mas também faço muitas vezes feliz, assim. E outra, se você deixar essa felicidade passar, cara, puta, aí vai lá, bota violão no case e manda um currículo para uma empresa, sabe? Porque, Total, tipo, você total. perdeu não pode ser tenso. Então, a improvisação, ela também é um processo, agora amarrando com a ideia de antes, era um processo de relaxamento, né? Sim. Você vai tocar sozinho e erra e improvisa, pô, isso é maravilhoso, e esse improviso dá certo, cara. É tipo, né? Eu acho que se eu te soubesse jogar bola, seria uma coisa que você tá lá, conseguiu driblar e fazer um gol bacana, sabe? Sei. Deve ser aquele mesmo sentimento de puta, que massa, velho, deu Demais, certo. com certeza. Nossa, que massa. E aí, Fê, aproveitando esse gancho que você falou, né, do estar sozinho com o violão, né, do não ter muito para onde fugir, da incorporação do erro, que pode ser algo difícil, e isso se transformando em algo gostoso, né, e agradável e leve, eu acho que seria um momento muito apropriado para eu te perguntar sobre o Lambá, né? Que foi um single que você lançou agora em plena pandemia e fazendo isolamento social. E que é um, enfim, né? Um período de bastante solidão, né? E ainda mais para música, né? Que você não tem mais ensaios, plateia. Enfim, uma arte que se estrutura muito no encontro, né? E no. Não sei, né? Na recepção das pessoas da música que você faz, agora se tá totalmente diferente. Então, eu queria que você contasse um pouco do surgimento do Lambá nesse contexto, da composição, da gravação, enfim. Tá, legal, legal demais. É, essa coisa que você falou da pandemia, pô, que bom, né, que a gente tem o violão, né, Max? Sim, Que com certeza. é que é um instrumento que ele pode ser autossuficiente, né? Claro, a gente nunca vai ser a mesma coisa do que trocar com outro músico, mas pô, você pode pegar o violão e fazer um som e aquilo, né, ser uma coisa gostosa, ser diferente de, sei lá, né, tem outros instrumentos que são só melódicos ou só rítmicos, só não, porque não estou desmerecendo, mas o violão, ele tem tudo isso, né, ele é um instrumento melódico, rítmico e harmônico, isso é incrível, né? A gente consegue, inclusive, fazer uma gravação desse instrumento solo e isso funcionar super bem. O violão tem essa Eu sou magia, né? suspeito para falar, Fê, mas eu concordo demais. É, exato. Sei que suas composições saem do violão. A gente estava conversando em off agora há pouco, então você entende total que a gente, né, com que é esse processo. Sim. E aí eu acho que assim, que é o que me aliviou um pouco nessa pandemia, né? Claro que não é o só. Eu sinto muita falta de trocar, né? O último trabalho que eu fiz tocando com outro músico foi no dia 13 de março. Lembro da Nossa. data, assim. Foi o último show que eu fiz, que foi a sexta-feira antes da segunda-feira que se decretou todos ficamos em casa, porque o bicho pegou. Eu toquei com o Bira, que esse baixista que eu tava falando agora há pouco, num lugar maravilhoso ali na. Até esqueci o nome do lugar, mas é em cima daquela universidade ali, que é um tipo. Enfim, tem um jardinzão, assim, você toca no alto, um vento gostoso. A gente fez um Sim. repertório que era músicas minhas com músicas. Coisas meio temas árabes, com temas de jazz cigano e com coisas do Bira e composições dele, trabalho de Nossa. improvisação. Enfim, foi a última vez que eu troquei com músico e isso eu sinto falta, cara, mesmo assim, sinto bastante falta e às vezes me dá até um aperto no coração, assim, mas por outro lado eu tenho um violão que preenche muito espaço, né? E eu compus muito nessa quarentena. Na verdade, eu daria, se eu não tivesse trabalhado tanto com outras coisas, até produzindo coisas para outras pessoas, eu com certeza teria tirado um disco inteiro nessa pandemia. Sei, Ele já está caramba. pronto. Ele já está feito no violão. Agora, essa música é uma delas, Lambá. Lambá, ela saiu de uma escuta de um disco que chamou Canto dos Escravos. Que é demais esse disco. Quem não Demais. conhece, procure conhecer, porque é simplesmente demais. É um disco muito bonito, de vozes e percussão, né? Disco de 1982, que tem vozes, um trio, a Clementina Jesus, o Geraldo Filme, enfim, é um disco maravilhoso. E tem esse disco, o tema dele são os viçungos, né? Viçungos são cantos que muita gente fala, associa apenas a cantos de trabalho de escravizados do período principalmente da mineração, né? Na época da descoberta do ouro na região de Minas Gerais, ali de Diamantina, Encerro, tudo mais. Muitos escravizados foram enviados para lá, né? Um trajeto muito penoso, não só pelo trajeto do oceano, mas a chegar em Minas Gerais era a pé, né? Porque o porto mais próximo provavelmente era Valongo, no Rio de Janeiro. Então imagina esses caras andando até o interior de Minas. Nossa. E esses caras foram enviados lá trabalhar na mineração forçada. Então Esses sussurros, eles são mais, muito mais do que cantos de trabalho, embora sejam colocados como cantos de trabalho. Eles são uma forma de tentativa de manutenção de uma cultura a partir da sua própria língua, né? Que o quimbundo é uma dessas línguas, o visungo é outra, né? É outra língua, de escravizados ali do centro da África, né? Da onde hoje é Hong Kong, Angola e tal. Então, os visungos, eles eram cantos, claro, que eram realizados durante o trabalho árduo, mas acima de tudo são manutenções culturais, né, manutenções da cultura desses povos e de uma forma de não deixar a sua cultura desaparecer totalmente. E essa música Lambá, ela é baseada num desses cantos que estão nesse disco, Canto dos Escravos, que são cantos desses visungos, desses cantos de trabalhos entoados na época da mineração. E a música Lambá, ela é um desses cantos. E Lambá, a letra desse visungo é uma letra muito triste, na verdade, né? É um canto que é um canto que pede o fim da vida, né? O suicídio. Lambá significa um trabalho muito duro, um trabalho quase que insuportável. Então, essa letra fala: quero me acabar no sumidô, né? Sumidô é o fim, né? Então, é uma forma de expressão bastante dura da gente conseguir assimilar o que foi esse processo todo, né? Sim. E aí eu fiz um arranjo em cima de trechos dessa melodia, né? Não peguei a melodia, mas aquilo é como eu enxergo aquela música, na verdade, é a minha visão daquele canto, tentando tirar até um tanto o teor de tristeza e colocando numa coisa um pouco mais elevada, assim, espiritualmente, porque eu sei que, na verdade, esses cantos eram essa a ideia, né? De, imagina, você está trabalhando numa situação completamente tenebrosa, você precisa tentar se elevar, de certa forma, se acalmar, né? Então, esses cantos, acho que eles tinham essa função também. E aí eu chamei o Ivan Silva, um percussionista que trabalha comigo no Passagem, trabalha comigo desde muito tempo, já foi vários grupos meus que eu participei, assim, percussionista incrível, e ele fez algumas coisas de berimbau, efeitos de vozes, ele colocou, dá pra se as pessoas ouvirem com fone, elas vão conseguir ouvir umas congas pontuando certas partes durante a música. Ele captou bem a essência, assim, que eu falei, assim, não é uma percussão que seja marcada dentro de um beat, que seja constante, não, faz uma parada solta, são efeitos, né? Sim. E a gente tem, né, percussionistas aqui no Brasil que fizeram isso e fazem isso. O próprio Naná Vasconcelos era um demais, cara que, né, que trabalhou isso muito bem e é influência não só para o Brasil, mas para o mundo todo. E a percussão caminhou muito mais nesse sentido, né, da inserção de um instrumento de efeito do que um instrumento de condução rítmica, na verdade. E aí foi isso, eu gravei aqui, ele gravou lá, no estúdio dele, a gente não tocou juntos, muito estranho, mas ao mesmo tempo ok, né, vamos a gente também fazer o que é possível. Por isso saiu do jeito que saiu, né, também tem isso, talvez, né, sim. Acho que se encontrando seria outra música aí, igualmente boa, tenho certeza, né, mas é interessante, é o que você estava comentando ontem, né, de cada momento gera um som diferente, né? Exatamente. E lá, como ele tem um home studio super estruturado, ele pôde fazer muitas inserções, tem muita coisa ali, né? De efeitos dele. Tem dois berimbau, ele tem um berimbau que afina, é muito legal esse berimbau, assim. Um berimbau com tenta racha. Que massa, tá. Que massa. E aí saiu essa... Eu gosto bastante, assim. Eu acho que é um caminho que eu tenho seguido mais da música. Existe uma diferença já da Passagem para esse single, por exemplo, que é essa que a gente falou, essa estrada, né? Que eu acho que eu tô nela e tô seguindo e já percebo que já passei por alguns caminhos dessa estrada, sabe? Total. E é isso. Não, e resultou, bom, uma música linda demais, é um trabalho muito, muito bonito e muito bacana, que a gente vai ouvir daqui a pouco para finalizar o programa e estamos chegando ao fim. Então, Fê, eu queria, bom, te agradecer muito, mais uma vez, por essa vinda de agora, pela primeira que você abriu. E agradecer pelo papo, foi demais poder ouvir você falar, né, de novo sobre os seus processos. Isso é sempre muito interessante, muito enriquecedor para mim como músico também poder te ouvir falar com abertura sobre todos esses seus momentos de criação, né? Então, e não sei, para finalizar, queria que você falasse o que você quiser, claro, né? E se tiver alguma coisa que você quer falar que acabou passando, ou falar para o pessoal onde que te encontram e o que está por vir. E no final, a pergunta que eu sempre fiz para todos que vieram no programa, que é: me fala um álbum de cabeceira seu. essa aí eu já tinha ouvido em outras edições, e hoje você sabe que eu pensei em que eu respondi e não consegui. O Max vai perguntar isso, eu acho. Eu falei, por que que eu vou falar, cara? Mas porque não sei mesmo, assim, poderia citar, vale mais de um, Max? Vale. Se é o álbum de cabeceira, não vale mais de eu um, eu acho, né? Que no primeiro programa eu não fiz essa pergunta, então você tem direito a dois. Porque aí você responde por esse e pela primeira entrevista. Tá certo, ela ainda não tinha, né? Não tinha chegado nesse formato, não é verdade. Tinha. Cara, eu não sei, eu acho que é isso que eu te falei, assim, como as coisas vão mudando, e hoje em dia você tem muito acesso à informação, né? Então, tem um álbum que eu tenho ouvido, vou falar de uma coisa que tá agora, né? Porque eu poderia citar álbuns de cabeceira de muito tempo, mas tem um disco, cara, que eu tenho ouvido, um cara que eu tenho ouvido muito, assim, que chama Anouar Brahim. Né? Anouar, escreve A-N-O-U-R, Brahim é B-R-A-H-E-M de Maria no final. Esse cara, assim, qualquer disco que você pegar, ele é um alaudista, né? Qualquer disco que você pegar dele é maravilhoso, assim, ele tem uma sensibilidade, para quem gosta de música instrumental, né? Porque música instrumental, ela depende também de um certo... Tem gente que não dá muito conta de ouvir, eu entendo também, porque, mas para quem tem essa vontade de conhecer música instrumental, vale demais a pena, assim. Esse cara ele tem um disco que para mim que é alaúde, piano e sanfona. São três instrumentos só. Que chama Le Passe du Chat Noir. É nome em francês, porque esse cara vive na França, né, embora ele seja ali do norte da África. Esqueci o nome do país agora, é um país ali bem pequenininho ali, já colado no Sei. Marrocos. Mas o nome, ele já mora na França há muito tempo, e o nome do disco, repetindo, é Le Passe du Chat Noir. Esse disco desde capa até todo o processo, todo de composição enfim, de tudo. E aí, sei lá, já que você me deu uma lambuja, vou colocar uma coisa que eu já ouço há muito tempo, que para mim é uma referência gigante, qualquer disco, na verdade não tem tantos discos assim, mas é o projeto lá do Suassu, deu um branco aqui. O Como é que é o Quinteto nome lá, Armorial? né? Quinteto Armorial, exatamente. Demais. Quinteto Armorial, eu gosto de todos os discos, e para mim aquilo é um caminho muito possível para a música brasileira. É muito bonito que a música brasileira tem, e que pra gente é uma referência, mesmo sendo um trabalho que tenha sido feito já há algumas décadas, mas pra música instrumental brasileira eu acho que faz todo sentido. Mas também eu poderia citar mil trabalhos aqui de compositores cancioneiros, que é uma coisa que eu gosto muito também, e Sim. ouço muita música com... Mas é que sei lá, né? Estamos falando de música instrumental, vou fazer uma homenagem ao Com mundo instrumental. certeza. E, cara, se quiser achar meu disco, tá lá no Spotify, e o single também, o Lambá, que vocês vão ouvir agora aí, é Felipe Mancini, dá para me seguir. Tem coisas que vão sair já já, de novo, assim, pro começo do ano eu já vou soltar outras coisas, que eu já tô gravando. E eu, de rede social, que eu mais uso, acho que na verdade é a única que eu uso mais mesmo, eu uso duas: YouTube, né, FLP Mancini. As consoantes de Felipe, meu sobrenome é Mancini, então youtube.com/flpmancini, e o Instagram é o mesmo, /flpmancini. Eu geralmente essas coisas eu uso para compartilhar coisas. Geralmente não, eu só uso para compartilhar as coisas do meu trabalho musical, não, dificilmente compartilho pessoalidades, assim, então eles existem para divulgar o trabalho, do meu trabalho com música. E é isso, cara. Queria dizer que você é um queridíssimo, você fez um trabalho maravilhoso, não só aqui no Feito Música, mas, né, eu sei todos os processos técnicos, não só de rádio, mas da TV, dos programas, né, visuais também. Obrigado, Max. Você foi massa nessa primeira temporada experimental da Rádio TV Mundo Sim. Novo. Sei que muitas coisas passaram, de vários aprendizados e iniciativas, tanto técnicas quanto de formulação do programa, que é o que você está fazendo aqui agora, o Feito Música, né? Você conseguiu achar um formato para ele ao longo da temporada e ficou muito legal. Parabéns. Fico feliz demais que a gente pôde evoluir juntos, né? Por mais que esse ano tenha sido difícil, mas é carinho muito grande, não só para você, mas para todos aí. Saudades. É Pô, isso. Fê, muito obrigado, meu, demais. Fiquei emocionado aqui. Demais, Que demais. bom. Muito obrigado e é isso aí. Vamos seguindo, né? Que ainda com certeza tem muita coisa boa por vir depois dessa pausa que a gente vai dar agora no final do ano. E aí ano Sim. que vem, Rádio TV Mundo Novo vai estar de volta pra muito mais. E também, bom, como vocês ouviram, Felipe Mancini falando agora, daqui a pouco vai ter música nova rolando. Então, sigam nas redes, se liguem no Spotify, que é tudo demais. Fê, mais uma vez, muito obrigado pelo papo. Obrigado, querido. Eu que Muito, agradeço. Muito muito bom. massa. E muito obrigado a todos vocês que nos escutaram até aqui. E não posso mais dizer semana que vem tem mais, que era como eu me despedia. Então, até breve, eu espero. E esse foi Feito Música. Thank you.